Panorama Agrícola para 17 de agosto de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 17 de agosto de 2011, noite de lua cheia, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier. Eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é este: eu não sei quase nada, mas desconfio de tudo. Confira no Panorama Agrícola de hoje palmitos e o avanço da fruticultura como renda para o agricultor. A Atmosfera e Pagre Sirã vai instalar a estação meteorológica na bacia do Rio Camboriú. Produção de leite com sustentabilidade recebe troféu Onda Verde. E no Viajando por Santa Catarina, Eunir Malgarese vai a Tubarão. Uma dica que pode mudar o seu dia. No preparo para um bom churrasco, escolha carnes de um animal jovem que é mais macia e suculenta. Não use temperos, apenas sal grosso. Tire a carne do congelador um dia antes do churrasco e deixe-a descongelar lentamente na parte inferior da geladeira. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, amigos do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva ao sul catarinense. Agregar valor ao que produzem tem sido o caminho para que as famílias rurais tenham mais renda no campo. E nesse desafio de vencer as dificuldades e abrir novos negócios, elas contam com o apoio dos extensionistas da EPAGRE, que sempre estão ao lado dos produtores querendo ajudar. Não só na produção, mas também na outra ponta, a comercialização. E foi o que aconteceu na região de Tubarão. Uma grande feira instalada num shopping center deu aos produtores a oportunidade de verem que seus produtos são tão valiosos quanto aqueles vendidos nas lojas de grife. A Feira de Produtos Coloniais, Cultura e Artesanato da Amurel, a Associação de Municípios da Região de Laguna, já está na quarta edição e a cada ano surpreende pela variedade e qualidade dos produtos ofertados. A feira, organizada pela EPAGRE em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Regionais, já conquistou o público e tem espaço garantido no calendário de eventos da região. Os estandes são montados no estacionamento térreo do Farol Shopping e cada município expõe e comercializa a sua produção. Gastronomia, artesanato, produtos coloniais, novidades na produção agrícola, pequenas criações. Tem opção para todos os gostos, da decoração ao prazer da boa comida. Os consumidores recebem o carinho e a atenção dos extensionistas da EPAGRE e produtores. Mais que vender, eles buscam divulgar as potencialidades e o valor da produção artesanal. Amigos, por hoje é isso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com Mirko Freehoff, que é gerente regional da EPAGRE em Palmitos. Quais são as principais atividades agropecuárias na região de Palmitos, Mirko? Bom, as atividades na região, como praticamente todo o oeste, são a bovinocultura de leite, produção de grãos, suínos e aves, e também que vem surgindo com bastante força lá em alguns pontos, é a questão da fruticultura, que vem ganhando força em alguns municípios lá na região. Essa fruticultura é uma alternativa de renda para a agricultura familiar? É, o pessoal que está trabalhando nessa área, como são nichos de mercado, e são microclimas que a gente tem na região ali, onde que a gente consegue estar produzindo a questão de citros, que é praticamente toda a região, mas também a questão de pêssego, uva, está surgindo assim, alguns projetos interessantes, né? E além de algumas outras frutíferas de clima tropical também, como maracujá, abacaxi, tem alguns projetos assim, bem interessantes em alguns municípios onde os microclimas permitem que se desenvolva essas atividades. Que outros projetos interessantes na área de fruticultura estão surgindo? Bom, na área de fruticultura, a citricultura sempre foi muito forte lá na região. Nós tínhamos a fábrica de sucos da Aurora, embora que ela fechou, mas vem surgindo outras empresas que têm investido lá no setor, né? Então são alguns projetos, alguns municípios que estão buscando, estão realizando projetos municipais com abrangência até regional para trazer alternativas para os agricultores de alguns municípios que têm um clima favorável para desenvolver essas atividades. Falou aqui no Panorama Agrícola o gerente regional da IPAGRE em Palmitos, Mircon Frihoff. É hora das notícias. Produção de leite com sustentabilidade é o projeto da IPAGRE na microrregião de Tubarão, que ganhou recentemente o troféu Onda Verde, prêmio Expressão de Ecologia. Inácio Trevisan é um engenheiro agrônomo coordenador técnico do programa, que fala mais aqui no Panorama Agrícola sobre os benefícios junto a mais de 1.000 produtores de leite da região de Tubarão. A maior virtude dele é reduzir o custo de produção, proporcionar um incremento de renda de 20%, que fica junto à família rural, viabilizando melhores condições de qualidade de vida. Permite uma melhoria da qualidade do solo, o ressurgimento da vida no solo. Nós temos solos degradados e esses solos passam a ser melhorados e passam a produzir pasto que produz leite barato. E nessa melhoria de qualidade do solo, ressurge minhocas, rola-bosta, uma série de insetos que já estavam praticamente desaparecidos. Com a melhoria ambiental, eles passam a participar desse sistema de melhoria da qualidade do solo, dando inclusive a melhor condição de infiltração de água, diminuindo a erosão e proporcionando tudo de bom dentro de um sistema de produção. Não tem, as externalidades são mínimas. Diminui o uso de agroquímicos nesse sistema, praticamente herbicida não se usa mais, praticamente usa os endoecto-parasitos, também são praticamente eliminados na medida que o sistema é implantado. Então você acaba produzindo um leite de qualidade, um leite que vai gerar saúde para o consumidor e você aumenta a renda daquela família, fazendo com que os jovens se estimulem, vendo que é possível ficar no ambiente rural, trabalhando com dignidade, mas também tendo uma renda digna para viver bem no meio rural. Inácio Trevisan fala também sobre os aspectos ambientais e socioeconômicos. Três polos interessantes, que é o aspecto ambiental, social e econômico. Você tem que gerar mais renda para aquela família ficar feliz no meio rural, melhorar sua autoestima. Você tem que recuperar o ambiente para dar perenidade na produção. E você tem que dar possibilidade dos filhos que gostam da atividade rural permanecer. E esse projeto está proporcionando isso. Daí a satisfação das famílias que estão nesse sistema e a nossa satisfação de contribuir com essa mudança positiva. Falou aqui no Panorama Agrícola o engenheiro agrônomo da IPAGRE em Tubarão, Inácio Trevisan, que recebeu o troféu Onda Verde, prêmio Expressão de Ecologia. Atmosfera, estudos e projetos da IPAGRE Ciran. A IPAGRE Ciran realiza amanhã uma visita técnica em locais de instalação de futuros sensores de estações meteorológicas da bacia do Rio Camboriú. A ideia é instalar ao menos 5 estações em pontos estratégicos dos rios que compõem a bacia. Cada estação terá no mínimo sensores de precipitação e nível de rio, que já são suficientes para um monitoramento eficaz que possibilite, num segundo momento, a criação de um sistema de alerta contra enchentes na região. O projeto de criação da rede de monitoramento é uma parceria entre as prefeituras de Camboriú e Balneário Camboriú, o Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Camboriú e a IPAGRE Ciran. A região da Bacia do Rio Camboriú não tem nenhuma estação meteorológica até agora. A proposta das prefeituras é que o sistema esteja em funcionamento no próximo mês de janeiro, servindo de prevenção no caso de eventos extremos. Música. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.